Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. O vídeo de hoje vai ser curto. Eu só quero compartilhar com vocês um post que eu fiz no Twitter sobre o Dia dos Namorados, né? Que pegou aproximadamente 20 mil views. Teve muito feedback positivo, na qual eu comento o seguinte, que a Red Pill é o terror dos donos de barzinhos, restaurantes e lojas de varejo. E, pessoal, desde 2016, as vendas nessa data vêm caindo ano após ano e batendo recorde a cada ano, né? Isso, pessoal, se deve à questão do feminismo, né? A gente sabe que as relações afetivas entre o sexo, né, está destruída, né? E não é por culpa do homem, tá? É por culpa das mulheres, das pessoas que menstruam, porque foram elas que criaram esse cenário. Essa agenda feminista, essas leis misandricas, né? Os homens, né, pessoal, percebendo aos poucos que não compensa namorar, pessoal. Namorar hoje é um gasto muito, muito alto. É cansativo, desgasta você psicologicamente, fisicamente, acaba até te lesando financeiramente. E a gente sabe que o Dia dos Namorados não é um dia para os homens, é um dia para as pessoas que menstruam. É um dia das mulheres, né? É um dia dos homens pedirem desculpa para elas e gastarem seu dinheiro com elas, né? E como vocês podem ver aí na matéria, né? Eu trouxe duas, né? Uma é da cidade de São Paulo, né? A outra é do Brasil no geral, né? Na qual as duas matérias são do ano passado, né, de 2023, na qual mostrava que no Brasil o Dia dos Namorados está gerando um prejuízo de aproximadamente 19 bilhões para as lojas. Esse prejuízo, pessoal, não é porque estão perdendo dinheiro, é porque eles não estão conseguindo arrecadar. Esses grupos estatísticos, eles preveem a arrecadação durante essas datas comemorativas, né? E acaba que não bate, né? Pelo contrário, eles veem que não conseguem vender e acaba estagnado, né? Só na cidade de São Paulo, o prejuízo, assim, né, a perda de arrecadação, tanto em barzinhos como lojas de varejo e restaurantes, atingiu uma cifra de 1,4 bilhões. E isso, pessoal, se repete não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, se não me engano, é desde 2010, pessoal, se não me engano, que nos Estados Unidos o Dia dos Namorados, que é o dia de São Valentim lá, não consegue bater meta. Tipo, a cada ano que passa nos Estados Unidos, desde 2010, as empresas arrecadam menos no Dia dos Namorados, tá ligado? Não é mais como era antes. Muito antes da crise do Lehman Brothers, né? Então, assim, a gente vê, né, que a gente teve a crise do Lehman Brothers nos Estados Unidos, né, onde teve a quebra da IG, das seguradoras e dos fundos hedge de investimento, né, aquela crise hipotecária, né. Desde então, os homens, né, começaram a abdicar dos relacionamentos desde 2008 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente teve essa queda a partir de 2016, que foi durante aquela crise do impeachment do governo Dilma. Desde então, pessoal, nada se recuperou. O Brasil não foi o mesmo e os homens não foram os mesmos. A gente também tem o impacto das leis feministas, das leis misândricas, os homens tendo um pouco mais de consciência de gênero. Lembrando, pessoal, que esse negócio de despertar, de militar, etc., isso nunca vai acontecer, pessoal, na qual no cenário fictício, 80% dos homens despertam. Isso não vai acontecer, pessoal. E nem é necessário. É necessário apenas que 5 ou 10% dos homens saiam do jogo para o sistema quebrar. Eu até mencionei anteriormente, em vídeos atrás, que no trabalho eu fico ouvindo rádio, né, por causa do no meu setor, só trabalha eu e um senhor, né, e ele gosta de ouvir rádio. E a gente estava ouvindo Morning Show, pessoal, e já faz 2 meses, pessoal, 2 meses seguido, que no Morning Show da Jovem Pan os caras ficam batendo, batendo e batendo na questão da taxa de natalidade. Tipo, e os caras, pessoal, já jogaram a toalha, já estão falando, ó, o INSS vai quebrar. Já era, acabou. não vai bater a taxa de natalidade no Brasil tende a diminuir, tá ligado? E os caras, se não me engano, é o Marinho. O cara, pessoal, dropou a Red Pill, né? E esse Marinho, ele disse o seguinte, que o Brasil vai quebrar. A gente tem uma taxa de natalidade que é a menor da América do Sul, tá? Em 5 anos, ele falou, a gente vai ser a menor das Américas. A gente talvez vai passar o Canadá ou vai ter o mesmo nível de taxa de natalidade do Canadá. Ele falou, só que o problema do Brasil é que a gente é um país pobre, um país violento e um país que não tem um welfare state generoso. Ele disse isso, pessoal, um welfare state generoso. Então a gente não vai conseguir atrair imigrantes. Então, o nosso destino é quebrar. Vai quebrar. E o governo, ele vai ter que fazer cortes de gastos e até mesmo, pessoal, ele jogou a toalha. O cara falou isso mesmo. Ele falou isso, pessoal, que eu vou dizer para os senhores. O governo vai ter que cortar programas sociais, tá ligado? Só que isso não vai ser uma medida muito popular, porque a gente sabe que tem muitos brasileiros que dependem desses programas, e principalmente do Bolsa Família, e a maioria é mãe solteira. Por isso o governo vai ter que aprovar o aborto. Tipo, o cara falou assim, pessoal, eu sou contra o aborto, eu acredito na vida, tá ligado? Só que não tem outro meio a não ser legalizar o aborto. Tipo, os caras aos poucos, pessoal, vão começar a perceber as coisas, entendeu? Como o sistema funciona, como o sistema opera. E essa bagunça de aborto, mais cedo ou mais tarde, vai ser aprovada, pessoal. E quem vai aprovar vai ser ainda, que nem o Racon dizia, vai ser um governo conservador. Vai ser um governo conservador que vai aprovar. Porque eles vão começar a sentir na pele os malefícios de você ter uma sociedade na qual a mulher tem liberdade sexual. Inclusive, tem um vídeo da David Bridal no canal que eu até menciono isso, que é o seguinte: 80%, pessoal, de todos os produtos disponíveis no mercado, quando eu falo no mercado, quer dizer o quê? Produtos disponíveis para venda, para consumo, para você consumir, 80% tem como público-alvo o sexo feminino, nesse caso as mulheres. 20% de todos os produtos, pessoal, que são feitos, tem como público-alvo o público masculino. E vocês podem ver, se os homens não compram, elas também não compram para elas mesmas, tá ligado? Porque eu já mencionei isso, que à medida que os homens vão seguindo seu próprio caminho, vão abdicando de relacionamentos, o que acontece, pessoal? Elas vão ter que aprender a sobreviver com uma renda só. O que acontece? Elas têm que pisar no freio. Tanto que tem um vídeo aí no canal, que eu vou deixar o link aí na descrição para os senhores assistirem, que mostra que, se eu não me engano, que 8 a cada 10 mulheres estão endividadas no Brasil. Quando você vai ver a fila do Desenrola, que é esse programa do governo Lula, para pessoas que estão com nome sujo, que estão com nome no Serasa, 80%, pessoal, das pessoas que estão com nome sujo no Brasil, 80%, pessoal, são mulheres, né? São mulheres, e quando você pega essa porcentagem entre as mulheres, acontece um outro fenômeno. 87% dessas mulheres são solteiras. Se você pegar todas as mulheres, 100% das mulheres, 87% das mulheres que estão com nome sujo são mulheres, o quê? Solteiras. Já entre os homens que estão com nome sujo, a maioria é homem casado. Entendeu? Olha que interessante. Homens casados são mais endividados do que homens solteiros. Antigamente, pessoal, poderia ser o inverso disso, porque os homens eram mais inconsequentes, mais emocionados. Mas olha que engraçado, à medida que a Red Pill foi se popularizando no Brasil, os homens foram se interessando mais por investimentos, foram se interessando mais para obter uma educação financeira. Tá ligado? Então os homens, o homem por ser minimalista e o homem por saber viver com pouco, ele tende a ter um controle maior da renda. E isso afeta, pessoal, toda a economia. Quando o pessoal fala, o governo atual, o governo Lula, gerou essa crise enorme, por isso que a venda do Dia dos Namorados está caindo. Sim, mas a venda do Dia dos Namorados está caindo desde 2016. Tá ligado? Durante o governo Bolsonaro, 2019, foi o período que teve uma das piores quedas de venda no Dia dos Namorados. E não era o governo Lula. Quando a gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, a queda no Dia das Vendas Namorados começou em 2010, 2 anos após a quebra do Lehman Brothers, sendo que foi a partir de 2010 que a David Bridal começou a ter uma queda nas vendas, né, dos vestidos de noiva, que a empresa começou, né, a ver seu faturamento de 7 bilhões ter uma queda acentual, até a empresa declarar falência, né, se eu não me engano, em 2022. Foi 2022? Foi. Em 2022, a David Bridal declarou falência, tá ligado? E a economia dos Estados Unidos tava bombando, tá? A economia dos Estados Unidos começou a ter uma queda agora em 2023. A David Bridal entrou com o primeiro pedido de falência em 2018. Foi o primeiro pedido de falência da David Bridal, tá ligado? Aí ela teve uma recuperação judicial. Aí, em 2022, eles entraram com outro pedido de falência. E agora foi falência mesmo. Por insolvência lá, etc. Tá ligado? Em 2018, o presidente era o Trump, tá, pessoal? A economia americana tava bombando em 2018. Cresceu que só a porra, tá ligado? O Trump foi eleito em 2016. Em 2017, ele começou a colocar os planos econômicos dele em pauta, né? Começou a desburocratizar, né? Os Estados Unidos estava bombando e a empresa faliu. Entrou com pedido de falência. Porque já não estava registrando o quê? Casamento. Porque em 2016 aconteceu o quê, pessoal, nos Estados Unidos? O Me Too. Olha só que interessante. O Me Too. Em 2018, a David Bright declara falência pela primeira vez. Entra com recuperação judicial. Consegue um investidor anjo para jogar fluxo de caixa na empresa, né? O que acontece em 2022, a empresa entra com falência de novo, com pedido de falência de novo. Você entendeu? Então, assim, isso é natural de acontecer. Nenhuma dessas empresas, pessoal, vão conseguir se manter com foco na renda da mulher, tá ligado? Que eu mencionei anteriormente, que quando a mulher ela só tem uma renda, que é a renda dela, ela vai ter que aprender a economizar, vai ter que aprender a pisar no freio. Vai ter que aprender a não sair aí passando cartão em qualquer lugar, senão ela vai se endividar, vai sujar o nome dela, tá ligado? E a maioria do pessoal aí endividado com nome sujo é a mulher. E a mulher o quê? Solteira, tá ligado? E à medida, pessoal, que os homens eles vão parando de correr, desistindo de correr na corrida dos ratos, o que acontece? A economia vai se contraindo. Muitas vezes o pessoal fala, ah, o governo Lula criou esse cenário invisibilizando o livre mercado, está criando muita burocracia, muito imposto, por isso a economia não está crescendo, etc. Pelo contrário, pessoal, isso está acontecendo? Está acontecendo. Mas os homens estão ajudando, pessoal, que a economia enfraquecer mais e mais. Vocês podem ver, à medida que os homens foram começar a seguir seu próprio caminho, desistindo de relacionamentos, a gente só teve crise financeira, pessoal. É crise financeira atrás de crise financeira. Desde que os homens, né, começou com essa popularização do MGTOW, da Red Pill, do masculinismo. Porque a economia que a gente vive hoje, pessoal, é uma economia que é de consumo. E toda a nossa economia está orientada para uma economia de casal. Entendeu? Nossa economia está orientada para uma economia de casal. Não para uma economia individual, uma economia de solteiros. Olha o que aconteceu com a economia japonesa. A economia japonesa é uma economia de casal. Mas o que acontece quando você tem mais de 60% da população solteira? A economia não anda, pessoal, não vai para frente, porque toda a economia é baseada em economia de casal. É baseada na economia na qual o homem e a mulher trabalham, o dinheiro do homem é usado como reserva de segurança para pagar os insumos básicos, que é eletricidade, água potável, tá ligado? comida, remédio, enquanto o dinheiro da mulher é utilizado para ser gasto em transferência de renda para donos de bares, restaurantes, lojas de varejo, tá ligado? Consumo, tá ligado? É usado para o setor de serviço. O dinheiro da mulher, ele é orientado para o setor de serviços, que é um setor o quê? De fácil circulação de capital, entendeu? Só que quando você tem só a mulher trabalhando, uma mulher solteira trabalhando, que não tem muitos recursos em mãos, essa mulher vai ter que ser obrigada a frear, né, a pisar no freio, gastar menos, consumir menos. A gente sabe que mulheres são naturalmente materialistas, né? Elas precisam consumir, né? Então, assim, essas mulheres, elas acabam que enlouquecendo, elas ficam malucas, tá ligado? E o mercado acaba também não indo para frente, né? Isso acaba levando toda uma insegurança no mercado. Até recentemente, né? Por exemplo, pessoal, eu tenho investimentos, né, em empresas de varejo, por exemplo, né? Eu até vendi ações de uma empresa que eu tinha ações, né, que é o grupo Arezzo, né? E recentemente o grupo Arezzo, ele se fundiu com o grupo Soma, né, para fundar uma House of Brands, né, que é uma empresa que ela acumula várias marcas, né? Eu não quero adentrar muito de investimento, pessoal, etc, mas por que eu tô trazendo isso? A Arezzo, ela é uma empresa que vende calçados. E por 2 anos seguidos, a Arezzo vem registrando queda nas vendas de calçados. Por 2 anos seguidos, pessoal. Registrou queda em 2023, em 2022, 2023, esse ano de 2024, também queda, tá ligado? Tanto que eles foram até obrigados a fechar uma loja que eles tinham em Nova York, por causa da queda nas vendas. Também nos Estados Unidos, não vende nos Estados Unidos, não vende no Brasil. E o dono, o CEO da empresa, que é o Alexandre Birman, ele, né, contratou uma consultoria, etc. Eles estão falando o quê? Eles vão diminuir a produção de calçados. Vão diminuir a produção de calçados para tentar diminuir a oferta do produto. Diminuindo a oferta do produto, eles poderem aumentar o preço para o quê? Para camuflar, né, para os acionistas, né, que a empresa não está tendo prejuízo. Entendeu? Aquela coisa de oferta e demanda, né, pessoal? Quando você tem um produto com oferta muito alta no mercado, esse produto e a demanda é baixa, o que acontece? O preço do produto tende a diminuir. Então você tende o quê? A faturar menos. O que tu tá tentando fazer é camuflar isso, diminuindo a oferta do produto nas lojas, fechando lojas, compactando mais, oferecendo menos produto para ir elevando o preço lá em cima, né? Para assim conseguir vender e tentar camuflar as perdas, tá ligado? Para quem é burro e não entende muita coisa de investimento, acaba tomando no cu e acha que a empresa tá ganhando dinheiro, quando na verdade não tá. Tanto que essa ação desesperada de, por exemplo, esse grupo Soma, um tempo atrás eles compraram a Hering, então é a empresa gaúcha de roupa, né? Numa ação desesperada, comprou a empresa. Não vingou. Comprou a empresa, mas a empresa não dá lucro. Tá ligado? Porque o pessoal aqui no Brasil compra na Shopee, compra na Shein, isso é mais barato. Aí essa Arezzo, ela começou a fazer várias aquisições de várias empresas diferentes, né? Até um tempo atrás, se não me engano, eles adquiriram uma empresa lá do Rio Grande do Sul, acho que é Vicenza, é o nome da empresa de calçados. Adquiriram a Vicenza, adquiriram os direitos de venda dos tênis da Vans no Brasil, etc. E foi criando várias marcas. Foi criando uma empresa, né? Se uniu com a Reserva. Criou uma casa de marcas, né? Pá, etc. Pegou muito dinheiro emprestado, comprou muitas empresas, achando que o quê? Ia vender mais e mais. Sendo que o público-alvo deles é o quê? O público feminino. E é isso que eu mencionei. Mulheres com uma renda só, elas vão ter que pisar no freio e vão ter que comprar menos, vão ter que escolher entre comprar, consumir exageradamente ou quebrar. É uma ou outra escolha que elas têm. Vendo esse cenário assim, a empresa com medo de quebrar, eles viram que, ó, a minha empresa está com problema financeiro, o grupo Soma está com problema financeiro também, né? Porque a gente não se une para criar meio que um monopólio da indústria fashion no Brasil para a gente se proteger, para a gente não perder mercado. E as duas empresas se fundiram. Isso foi o quê? Uma medida desesperada do mercado para as empresas não expor que é seu prejuízo, né? E assim mostrar para os acionistas, falar, olha, a gente está se unindo para criar uma mega empresa, continue investindo dinheiro na nossa empresa, que vocês vão ganhar dividendo. Tipo, é uma ideia tosca, pessoal. Tipo, para qualquer leigo, otário, cai nessa muito fácil, tá ligado? Cai nessa muito fácil. Quem tá ligado no cenário que tá acontecendo de consumo no Brasil, essa mudança, como eu disse para os senhores, de que a nossa economia ela é orientada para a economia de casal, cara, os caras não sabem o que tá por vir, pessoal. Não sabem o que tá por vir. O setor de serviço vai quebrar, tá ligado? E o que vai acontecer, pessoal, é o seguinte: esse movimento da inteligência artificial, a inteligência artificial, pessoal, a inteligência artificial vai quebrar com a economia de casal e vai criar uma economia de solteiro. É por isso que a inteligência artificial tá chegando. A inteligência artificial vai fazer essa mudança na economia, na qual a gente sai da economia de casal para uma economia de solteiro, que é uma economia o quê? Mais individual e menos coletivista, entendeu? Na qual as pessoas elas vão consumir menos e pagarão mais caro por isso, entendeu? E aí que entra aquele bagulho de sustentabilidade, meio ambiente. E à medida que os homens vão abrindo mão de se relacionar, o que acontece? Até eu menciono isso no vídeo do David Bridle, que eu falo o seguinte, que o que move, pessoal, o capitalismo, as trocas individuais, as trocas voluntárias entre indivíduos, é o quê? É o ginocentrismo. Porque os homens, eles buscam poder, dinheiro e status para atrair mulher. No momento que os caras conhecem a Red Pill, conhecem o militar, os caras veem, olha, correr atrás de mulher é um desperdício de tempo. O que acontece com esses homens? Esses homens param de performar. Parando de performar, eles param de correr o quê? Atrás de status, atrás de dinheiro exacerbado, atrás de fama, tá ligado? Atrás de notoriedade, poder. Isso acaba o quê? Afetando toda a economia. Isso leva o quê? A economia ao colapso.